Estamos chegando agora com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, para todo mundo ouvir, pelo atlântida.com.br e pelas emissoras da Atlântida no sul do Brasil, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 6 da tarde, chegamos com telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas, Sicredi, gente que coopera, cresce. E os queridos do Pretinho, como vão? Como vai, Porã? Eu vou muito bem, Alexandre. Que bom, Porã. Que beleza. Passou a tarde com a família. Passou a tarde com a família, Porã. Levei um dos guris no médico, o doutor James Piccoli. Grande abraço. O outro peguei na escola. Grande Piccoli. O Paulzão acha que é Spicoli. Não, não é Spicoli, magnata. É Piccoli. Grande James Piccoli, nosso ouvinte, ouvintaço. Família toda dele. Família toda reunida. Leu teus e-mails também. É isso aí. Li meus e-mails. Eu sou um cara família e eu adoro que esse programa seja família, assim como eu. Daqui a pouco nós vamos explicar o que está acontecendo e por que estamos batendo novamente nesta tecla. Fala, Maurício Amaral. Eu tô bem, obrigado por perguntar. Muito bom. Porazinho já foi ali, vai daqui a pouco. O Harry Potter. Eu sou um cara famílias. O Harry Potter tá com uma cara de quem tava no acampamento e mais, melhor do que isso, com cheiro de quem estava no acampamento. Rosca queimada. Nossa, costela, né? Cheiro de churrasco. De costela, né? O patrola foi lá e a gente vai mostrar tudo no sábado. Que beleza. Muito bem. A volta do garoto que estava em férias, o nosso querido Geiso. E aí, gente? Eu sou mais família de todos aqui. O Geiso já chegou das férias causando, velho. Já deu um forró bodó com o trote do Geiso hoje. Uma loucura. Fez uma sessão de bronzeamento artificial. Fez. Tá fazendo isso, Geiso. Ah, esse aqui é o só que dá na zona. O Geiso vai pra onde todo pobre vai quando ganha uma graninha. Gabi. Não, é que tem as proporções de pobre. Eu tô falando nessa dimensão, é Porto de Galinhas. Bahia. Não, então já tá numa outra proporção. Porto Seguro vem antes. Porto Seguro, Porto de Galinhas. Tem galinha lá. Queria ser muito pobre pra passar umas férias pra Bahia. Porto de Galinhas. É o homem da Zero Hora que inspira a batucada. É o homem das letras e dos chops cremosos. Davi Cardi. Davi Cardi. Davi Cardi. Cisa do programa. Fala, Davi. Eu também sou família. Que beleza, claro que é. Aliás, nos encontramos, Davi, família, Davi Coimbra e família, e este amigo aqui, Alexandre Fetter, e família, no mesmo restaurante. É verdade. Na tarde de domingo, né? Mandar um abraço pra querida Yaya, do Bistrô da Yaya, ali na Zona Sul. Yaya é demais, hein? Fala aí, Mr. P. Fala, boa tarde. Beleza, vamos nós aqui no Pretinho Básico, 95 cidades afetadas pelas chuvas em Santa Catarina, 45 delas em situação de emergência e 9 em calamidade pública. Quase 1 milhão de pessoas afetadas, mais de 160 mil precisaram deixar suas casas. 5 rodovias federais ainda apresentam problemas por conta das chuvas. As rodovias estaduais, 16 estão comprometidas. Os temporais dos últimos dias provocaram alagamentos, quedas de barreiras e abertura de buracos nas pistas das estradas. Que horror! A gente continua recebendo aqui pelo pretinhobásico@atlantida.com.br, pelo pretinho_básico no Twitter, informações de locais que estejam arrecadando mantimentos e doações, enfim, para que a gente divulgue aqui no Pretinho para acelerar o processo de retomada da região. É verdade. Tem alguma coisa aí já, Amaral? Principalmente a defesa civil de cada município. Boa! Você pode entregar na defesa civil da sua cidade, que a defesa civil vai mandar lá para os desabrigados do Vale do Itajaí. Muito bem. O governo quer que a população coma mais peixe. Peixe-se. Isso porque o brasileiro consome menos do que os 12 quilos por ano recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Os peixes são importantes fontes de nutrientes, fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. É bom, peixinho. Eles são ricos em proteínas que ajudam no bom funcionamento, na manutenção e no crescimento do corpo humano. São ricos em ferro, vitamina B12, cálcio e alguns tipos de gorduras essenciais. Recomenda-se o consumo de peixe fresco pelo menos 2 vezes por semana. O meu peixe fresco, né, magnata? É bom o peixinho fresco, cara. Peixinho fresco, peixe fresco não é peixe cru, né? Não. Peixe fresco é peixe fresco. Peixe fresco. Peixe frito não, né? Não. O fresco é fresco ou congelado? Mas tu sabe que o peixe frito, mesmo ele sendo frito, ele é menos gorduroso do que a carne vermelha mais magra. Você sabia disso? Não, ele não, pode tá mentindo. Não, ele é. Ele é. Como é que o peixe frito na banha, não, na gordura? Não, não é o peixe frito na banha. Tu dá uma fritadinha pra grelhado. Na panela, um grelhadinho assim na panela. Não, pode não, até não é frito, botar é, então é grelhado. Se tem óleo, é frito. Nadinha de óleo, bota um fiozinho de azeite de oliva. Manteigas, fiozinho de azeite de oliva, pá, pá, e já era. Certo. Já era. Sabe que os japoneses. Tem comido muito galeto também, galetinho é bom. É bom de comer. Os japoneses e chineses. Tira a pele, né? Tira a pele. Não leu os e-mails. Os japoneses e chineses comem muito peixe, dizem que é por causa do peixe do chá verde que eles não têm, por exemplo, certo, câncer de próstata. É verdade, pode ser verdade mesmo. Gostei. É isso aí. Eu vi no National Geographic Animal Planet. Uh-huh. Eu não sei. Não, são dois canais. Tá, mas é um desses aí. Deve ser o Animal Planet, que é o melhor. É, e o urso, ele come o cérebro do salmão antes de hibernar. Porque é o que mais tem gordura. E ele pega, ele come só o cérebro e joga até o... Eu vou comer o cérebro do porão, então. Olha. Ele se enche de gordura. Ômega 3, o peixe, né? Aí ele se enche de gordura de peixe e vai hibernar durante longos 6 meses sem sentir fome. O urso sabe das coisas. A natureza, exato. Mas o peixe tem uma coisa desagradável pra fazer em casa, né? Que é o cheiro que deixa na casa. O cheiro. Mas hoje em dia já tem coisa. Mas olha aqui, ó. Eu cheguei agora aqui de uma churrasqueira, entre aspas, você também sentir o cheiro desagradável. E o cheiro de qualquer peixe comida que fica na mão, né? Aquele cheiro de peixe que fica na mão não sai, né, cara? É, não são sai. Limão, são limão, parece limão. Que tem, exato, tem limão e tem também limão. Um troço que é um gel d'água natural do chefe. Ah, esse aí pra é bom. Pra tirar cheiro de comida das mãos. É bom, é bom de usar isso também é quando faz churrasco. Isso aí. É tri bom. Eu como só absorvo, né, pode da natureza. Pode mandar aí, chefe. Coisas, eu não lido muito com essa coisa de culinária. Não te dá, é? Não. E absorve as coisas, vocês não entendem. Certo. Ele tem um poder te absorver, tu vai viajar o piso se alimenta de luz, né? Exatamente. Isso que ele é magrinho assim. Luz e sombra. E sombra. Não, na hora do descanso eu me alimento da sombra. Vai viajar com o Mr. P umas 5 horas de estrada, tu, Pi, vamos parar pra comer? Não, vamos parar daqui a pouco, porque ele não sente fome, ele vai absorvendo as coisas no meio do caminho. Claro. Entendeu? Ele tem esse poder. É muito bonito. Muito bom. Em Santa Maria, que a gente passou por agudo ali foi a maior absorção do Pi. Ali ele se inflou, sabe, assim, de felicidade. A Prefeitura de Porto Alegre recebeu nesta segunda-feira o projeto de revitalização do Cais Mauá. O projeto compreende o trecho que vai da rodoviária até a usina do gasômetro. O plano prevê a construção de prédios e a recuperação dos armazéns para o funcionamento de restaurantes, lojas e estabelecimentos culturais. O objetivo é começar as obras ainda este ano. Eu conheço duas cidades, eu conheço assim, de conhecer duas cidades que fizeram a revitalização de seus cais e ganharam com isso. Com certeza. Buenos Aires, né, com Puerto Madero, tudo que tem ali. Aliás, tem uma foto de Puerto Madero na Zero Hora de hoje que é sensacional. Cidade do Cabo também fez a mesma coisa, aproveitou. Sei que Barcelona fez isso, né, e cresceu. É, pois é. E Porto Alegre tá ali, de costas pro Rio, né? Engraçado que nenhum desses locais é no Brasil, né? Não é. Ah, tem um aqui pertinho que é Buenos Aires, né? Mas não é no Brasil, pertinho, né? Não passa pelo sistema... O modelo... Aquele sistema. O modelo do cais de Porto Alegre provavelmente seja esse mesmo modelo de Porto Madeiro, né? Provavelmente. Estão tentando fazer. O Messi querem, tem um prédio lá. Eles tem querem levar a vida noturna de Porto Alegre pra esse lugar novo aí. Seria ótimo. Certo, seria ótimo, porque não é uma zona residencial, uma zona tem espaço pra estacionar. Aí para de incomodar. De noite, né, Maurício? De noite. Eu acho engraçado. Sim, mas é a vida noturna, né? Eles querem levar a vida noturna pra lá. Acho engraçado que semana passada eu falei sobre isso aqui no programa e fui taxado por uma pessoa que não está aqui de falar as coisas óbvias. Fala o nome. De falar as coisas óbvias que ninguém quer mais saber. Mas porém, no mesmo programa a gente falou que tu pode falar as coisas óbvias. Hoje está aqui nas manchetes do programa. E por isso que ele não está aqui hoje. Que coisa séria. Tá bem, era isso então por enquanto de destaques comentados do Clique RBS, Mr. P. Muito bem, o Agnus. Agnus. Não é o Agnus. Não é o Agnus. É um endereço. Isso acontece muito, sabe por quê? Quando eu tava produzindo na época do Maurício de férias ali. Como tem gente que manda e-mail da caixa de outra pessoa. É, não quer ser identificado no programa. Não, né? Até às vezes quer assina no final, mas às vezes me presta o e-mail pra mandar o e-mail. É, não, ele não quer gastada. Como eu já falei no... Como eu já falei tem limite de mandar e-mail. Como eu já falei no Agnus, agora me desculpa, o Paulão que pode ser... Deve ser o e-mail da empresa. Espero que a empresa compreenda que ele usou, né? Claro que compreende. Porque é Agnus, @Agnus, então é a empresa que ele trabalha. Não tem problema. O teor do e-mail compromete o rapaz ou a empresa? Ao contrário, o e-mail bacana do Paulão. Que é havaiano de Floripa, diz ele no final do e-mail. Que beleza. Boa tarde, pretinhos. Prestem atenção em coisas que eu fazia nos anos 70, quando eu tinha 13 anos. Ah, eu também tinha 13 anos nos anos 70. É? Em 1979 tinha 13 anos. Então tu vai te identificar com uma sete aqui, quer ver? Primeiro, voltar pra casa quase todos os dias depois das 10 da noite e mesmo assim não ser cobrado pelos pais onde é que tava. Sim, olha, ali, né? e com segurança. Jogando bola era na tranquilo rua. Naquele tempo. Jogando taco. Outra, brincar de casamento atrás da porta. Pera, beijo na mão. Maçã, beijo no rosto. E uva, beijo na boca. Não, é salada de fruta. Como é que era? Salada de fruta. Salada de fruta nessa brincadeira. Tá, mas tu top. Não entendi porque as frutas. As frutas é da salada de fruta. Cada fruta significava alguma coisa. Ou beijo, ou não sei o quê. Mas tinha que ter as frutas? Não. Não. Não, Maurício, só brincadeira, nunca brincou de salada de fruta. Eu nunca brinquei. Nunca brinquei. Posso? O meu primeiro beijo na boca foi na Alessandra. Eu nem lembro mais. Pobre, Alessandra nunca se recuperou desse momento. Alessandra Ambrósio, né? A gente chamava ela de Ambrosinha. Ambrosia. E a Alessandra, a gente tava nessa brincadeira, hein? Eu tinha 13 anos de idade. Clássica. Naquela época, é quebra, né? O primeiro beijo, a gente não esquece. Vocês não se perguntam se o primeiro beijo de vocês foi o mesmo primeiro beijo da outra pessoa? No meu não foi. Eu me pergunto. No meu caso, ela beijou o Nego Mauro. Se eu, por um acaso, fui o primeiro beijo de alguém. Deve ter sido. Claro, Pia. Eu não sei se eu fui. É bacana um dia poder imaginar que eu fui. Mais provável que o cara seja o primeiro beijo da mulher do que a mulher seja o primeiro beijo do cara. Mande pro Twitter aqui se você foi o primeiro beijo de Everton especialmente. Cunha. Não. Na época não, o Neco, lá de Canoas. E até porque pode ficar chato. Numa dessa, imagina eu dizendo não. Agora isso aí me deu um sopro. Que é a hashtag pro Twitter, o primeiro beijo sem pijama. Que naquela época não tinha pijama, não, né? Tinha, era apenas o Neco. O Neco fogo na roupa do Sesgaba. Mas o que mais aí, Neco? O Neco diz o terceiro aqui, ó. É, escolher. Neco? Eu achava que era Deco. Não, Deco sou eu. Deco é o Porã. Era uma dupla? Mais ou Neco menos. E Deco. Somos sem hoje saber. Em dia. Neco Dum, Neco Doto. Nós já éramos uma dupla e não sabíamos. Escolher a maior não árvore. Não leu os e-mails, né, Feta? Feta não leu os e-mails, né? E olha, eu tô tão assim que eu não... Tu é um cara puro, né? Puro. Tu é um anjo, né? Puro, ingênuo e besta. Sim, eu também sou puro, hein, papai? Tu é purinho, né, guri? Eu sou puro. Eu sei que tu é purinho. Mais uma da lista do Paulão, dos anos 70. Escolher a maior árvore, fazer um balanço amarrado com corda e geralmente chegar em casa todo arrebentado. Clássico. É, isso aí. Coisa boa. É, lá em casa, lá estamos numa fase, o meu mais velho. Pai, agora eu tô subindo na árvore. Olha lá, pai. Capacete. Pai, agora eu tô caindo da árvore. Assim, cara, daqui a pouco todo vai guri, a queda é inevitável. Todo guri sobe na árvore, cai na árvore. Segue a vida também. Por incrível que pareça, a única coisa que é mais difícil cair na vida é da árvore, né? Descer da árvore, desculpa. O mais difícil é descer. O resto tudo é mais fácil descer. Quanto agora, mais alto, árvore, mais difícil, é mais difícil descer, já dizia a outra mesmo. É verdade. É só se atirar. Outra, roubar a fruta do vizinho com os amigos. Bom, Chico Bento, né? Chico Bento, muito tiro de sal, tomei na bunda. Chico Bento, era goiaba, né, que Chico Bento roubava. Goiaba, isso. Goiaba. Roubava goiaba. Comecei a roubar goiaba. Não é roubo, isso não é roubo. Isso é infância. É infância. Geralmente quem, desculpa interromper, mas geralmente quem dava os tiros de espingardinha de sal na bunda do cara eram os veinhos já. Seu Laurindo. Os veinhos de 80, 90, naquela época, que não entendiam, né? Sabe que a gente lá no IAPI, a gente fez o seguinte, a gente fazia... a gente se chamava de exército. Uns 20, 30 guri. Nós íamos pra baixo do valão. Do valão, cara. E por baixo do valão, nós saímos lá no que a gente chamava Campo dos Americanos. Pelo esgoto, vocês iam? Pelo esgoto. Meu Deus. Tá. O Campo dos Americanos, na verdade, é o Country Club. Certo, o Campo dos Americanos. O Campo dos Americanos, cara, jogando gol. Tu sai do IAPI por um esgoto, por baixo, caminhava por baixo. Duas horas lá dentro. Não é tão longe. A gente chegava por baixo e saía no meio do campo de golfe. Os caras jogando golfe, imagina, por exemplo, o Ivan hoje, Pedro Machado. Sim. Jogando golfe. Nós roubávamos as bolinhas dos caras. É uma bolinha, ela é pesadinha, assim, cara. É pesada. E vendia por 5 pila cada bolinha. O meu tio apareceu na casa da minha avó no IAPI com essas bolinhas de golfe. Eu lembro até hoje. Da nossa turma. Mundo pequeno. Os caras enlouquiciam, rapaz. Aí, Jesus, aprendi a fazer dinheiro. Pra ganhar bastante. Vai tentar no Country Club pra roubar bolinha de golfe pra te ver o que vai acontecer contigo. Eu sou ladrão, sou de família. Boa, gente. Teu filho hoje, Davi, chega em casa contando. Eu gostaria que ele pudesse fazer isso. Hoje é complicado. Não tem como, né? Sai cada um com o seu clube, né? Eu e os meus amigos ali do Botânico, a gente ia furar a piscina do Clube Farrapos lá. Né? Furar a piscina? Não cavava um túnel pra ir lá furar a piscina. A gente fazia o seguinte, a gente tinha um buraquinho na cerca, que a gente já sabia onde tinha, tá muito quente, vamos lá tomar um banho, vamos lá tomar um banho. Esse é o meu clube. Aí chegava um lá, ficava conversando com o cara que cuidava da piscina, bah, meu, esqueci esqueci a carteirinha nisso que o cara tava conversando. Coisa boa isso. Daqui a pouco lotou a piscina. Nossa, fazer outra coisa no set lá. A gente não tinha como entrar, o muro era muito grande, só de madrugada, que a gente conseguia entrar de madrugada. Eu sei o que tu fazia. Ótimo, obrigado. Não, mas só um pouquinho. Não, né? Quando eu conto, todo mundo me fala no Twitter que é uma história engraçada. Uma gracinha. São seus puxa-saco no Twitter. É família. Não, eu não tenho puxa-saco, eu só tenho inimigos no Twitter. Ninguém gosta de mim. Eu não quero ouvir tu contar de novo. Mas que tu fazia cocô na mão e tocava na piscina do clube. Não, eu fazia. Era, era os estrume dos cavalos, né? Sim. Aí o set era o clube de rico, né? Nós botava dentro de uma sacola de mercado, girava assim, que nem uma bolhadeira, sabe? Aí só largava assim, ó, esperava. Eram dois barulhos. Pá! Ah! Duas coisas ao mesmo tempo. As gurias gritando das bostas espalhadas na piscina, né? Que isso. Né? Te orgulha disso? Roubar a bolinha de golfe é muito mais higiênico. É muito mais higiênico. É verdade. Era aí, que mais, Pique? Tem aí pra gente resgatar na memória. Despencar morro abaixo de carretão e patinete. Vale aqui o carrinho de lomba. Carrinho de lomba é o papelão. O papelão no carretão, no gramado, assim. Papelão é bom. E no inverno, tô pegando embalo com o carrinho de corrimão, daqui a pouco. Só que ele sabe passar em cima dos dedinhos, assim, ó. Sim. Ah, é verdade. No inverno e no verão, né? Não tinha época. É, mas que no inverno doía mais. Nossa. Mais duas rapidinhas aqui. Marchar com orgulho pela escola no dia 7 de setembro. Pô, que já marchamos com orgulho. Sem ter vergonha de usar conga azul. Papel. Ah, é. Hã? Sem ter vergonha de usar conga azul. Que era no uniforme, conga azul ou bamba branco. Hoje é totalmente hype usar conga. Né? A conga na época, certamente conga. A conga de hoje é outra conga, né? Mas é outra conga. A conga na época, ela tinha problemas que deixavam um certo cheiro. Um chulezinho. E aí o negócio era talco, que né, é velho? Conga, meu? O meu problema veio comigo, não era conga. Era o que eu ia dizer. Eu acho que era mais de higiene pessoal mesmo, né? Conga é um tênis. O cara não tirava, né? O cara usava um tênis, senão não, não existe mais conga? Acho que não. Sei, acho se encontra, sim. Não a conga, tem imitações. Conga, é que conga é da Alpargatas, né? Pessoal da minha idade. A Alpargatas é uma empresa que faz um monte de calçado com um monte de marca, assim também, né? Mas ela era da Alpargatas mesmo, né? E hoje tem um tênis chamado Bamba. Kids, que faz a mesma coisa. Bamba era fino, né, cara? Bamba era fino. Que chute, que chute. Que delícia. E finalmente, pra fechar a lista do Paulão, havaiano de Floripa, que rendeu um bom tempo no Pretinho. Boa, Paulão. Comer tudo que queria sem se preocupar se eu não engordar. Mas é que comia de forma mais saudável. Não, eu acho que não. Aqui. Sabe uma coisa que acontece quando é guri? O cara queima mais energia, cara. Com certeza. Não comia tanto, mais na rua, não. Eu ficava os dois, crianças, eu acho que é os dois. É os dois. As crianças ficavam mais na rua, cara. Não mais come correndo. Tanto industrializado. Não isso, mais, não tinha o congelado, que tem um monte de gordura trans. Não tinha, mas igual na época lá, tinha pastelina, tinha bolacha recheada, tinha bala, tinha chiclete, e o cara não comia. Mas olha só, no sábado, o cara ia pra aula de manhã. Acordava cedo, às 7h30 da manhã, tava no colégio. Aí, às 10 tinha aula de educação física no meio, que o cara voltava pra sala de aula com uma asa. Isso. Aí ficava até meio-dia, voltava, jogava bola de tarde. Uhum. Tá? Aí ia pra no meu caso, a bebê de bicicleta, atravessava, Alegrete, meia hora pedalando. Chegava lá, jogava bola, jogava vôlei de praia, de dupla, nadava, voltava de bicicleta e ia a pé pra noite. E hoje criou teta. E hoje eu tô com teta e barriga. E outra, a frase da mãe ou do pai dizendo para de comer porcaria era referente à bala, os merengue de armazém, as línguas sogras, chocolate. Mas da 10 de setembro, você não nem fandangos, era ainda. Sempre deu gordo, né? Não, hoje tem mais gordo. O Chips, a Elma Chips veio lá na década de 80. É. Não tinha fandangos na década de 80. Não. Então tá, mas eu tô falando 70. Gordo tinha, o Marcelo gordo. Então a porcaria era isso. Não, e aí, cara, a gente é do tempo, não sei a casa de vocês, mas lá em casa, refri, velho. Só no final de semana. Durante muito tempo era só no final de semana. Era um litro pra toda a família. Um litro pra toda a família. Sobrava um pouquinho pra janta. É isso aí. Com a colherinha guardando. Isso aí, cara. Com a colherinha guardando ali, né? Não, tinha aquelas tampinhas de pressão que o cara botava, te lembra? Claro. Legal. Na hora do almoço era o jarro d'água, né? E os copos tudo vazio. Que suco, que suco. Que suco. Puta, a gente tomou que suco. Ah, que suco. Ou seja, era picolé de que suco. Era muito ruim a nossa vida. E tamo vivo. Era muito ruim a nossa vida. Era bom, cara. Tu que é feliz, Geiso. Vai aí. E agora segue mais uma saga do Dejair, mas com o Geiso. Tá. Porque vai piorar muito. Agora vai. Fica muito claro. Geiso no mercado, tá ligado? Meu nome é Geiso, tá ligado? Eu quero comprar um saco de gelo de 5 quilos, meu. De quê? Geiso, tá ligado? Tá, Geiso, mas deixa, assim, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar, tá? Não, ele tava certo, quem errou a pergunta foi teu. Ah, tu quer então que eu pergunte GQ? GQ. Ah, um saco de gelo. GQ. Não, Geiso, deixa eu te explicar assim, ó. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas, Geiso, que pedem, assim, uma certa lógica. Isso não tem a menor lógica da brincadeira. Sabe o que é lógica, gente? Tenta mais uma, vai, tenta mais uma. Vamos lá. Geiso contratando desfaxineiro. Como é o nome? Quê? Geiso contratando. Geiso. Geiso. Tá, Geiso. Calma, meu. Tá. Contratando desfaxineira. Beleza, vai lá, gente. Olá, do lado, meu nome é Geiso. Eu gostaria que fosse lá em casa, dar um jeito nas minhas roupas. Meu. Dá um quê? Quê? Não, não, não. Ele quer que vá. Aí é que tá. Ele quer que vá na casa, dá um jeito, dá um quê? Não, G o quê? G o quê? Jeito? Não, mas é uma forçação de barra desnecessária. Eu acho que eu vou parar e vou embora. Não, vai mais uma, vamos ver se tu aprende. O Alexandre, ele é inimigo número um das brincadeiras do DJ. Ah, não gosto. Não sou. Tanto que eu tô dando a chance de dar a terceira tentativa aí. O Geiso cantando uma cliente que entrou no bar, assim, uma cantadinha. Tá, vai, gente. Aí a guria entra no bar, assim, do bar da. Gatíssima, zoado. Meu nome é Geiso, filho da grande dona Rosa, que aqui está. Queria te dizer que esse teu jeitinho me conquistou, Toda. G o quê? Geiso, Toda. Passou, meu, passou. Ah, passou com as calças na mão, como dizia minha mãe, né? Foi bom. É, passou bom. Com as calças na mão. Quem mandou foi o Eduardo, Toda. Sabe que tu tava de férias, isso, Pedro Eduardo. Que isso. Roger Cassel manda definições musicais, tá? Tá. Música do surdo. Pra sua atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Música do Pão Duro. Esse aqui por canto que não sei cantar, do Roberto Carlos. Amanhã de manhã. Tu não conhece a música? Vou pedir um café pra nós dois. Um café pra nós dois. Tu não conhece a música, cara? Tem uma música do Ed Motta, muito menos conhecida, que também é música. Um jantar pra dois, né? Isso. Porque o Ed Motta pede um jantar pra dois e só ele come. Parte dos só dois. É. Pô, essa música é um clássico. É um clássico. Não, não é, senão eu saberia. Ah, não, é um clássico. Amanhã de manhã, nossa chama no outra refrão. Vez, toda acesa. E o café esfriando na mesa. Olha, o Roberto Carlos tocou em Jerusalém. Sem me importar com o tempo correndo lá fora. Pô, a música é lindo, coisa linda. Ah, que pena, Potter. Cara, agora me decepcionei a Davi pouco contigo, cara. Maravilhoso, cantou. Viu, cara? É noite, mas eu vou me recuperar. O dia vai lá. Termina, vou pedir cara, o jantar. Cara, parece aqueles velhos que o cara tá numa coisa. Isso é clássico. Tá no jantar de família e aí os velhos começam a cantar a música e só os dois velhos. Tu não conhece? Tem 40 aí, todo mundo conhece essa música, Potter. O Maurício não conhece. Essa do Roberto? É. Vai com ele. Canta. Ah, eu vou cantar. Maurício não canta, sabe cantar, cara. Então canta. Amanhã de manhã. Não é declama, é canta. Ah, eu canto também. Amanhã de manhã. Vou pedir um café pra nós dois. Amanhã. Não, não é isso, não é assim, cara. Não vai pra agora. Amanhã de manhã. Porã tá acreditando. Vou pedir nele, como um café pra nós dois. Porã é lindo, cantor. Te fazer um carinho e depois... E depois ver em meus braços. Cantou lindo. E em meus abraços, na desordem do quarto, esperar. Olha a lentamente dessa música. Você café da manhã, despertar. Eu acho que é. Não tem, é óbvio que não vai ter. Não tem. Ainda bem que não tem, mas essa aqui tu deveria ter, ó. Música do desodorante da Encedo. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Essa eu fico muito, eu fico muito triste com vocês. Cláudia não conhece banda Eva. Banda Eva, não é Cláudia Leite. A gente canta na balada do Pretinho. É a casa. É Ivete, na época a Ivete era da banda Eva. Mais uma, música da mulher dos 40 anos. Aos 40 anos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Algumas pode. Eu li os meus e-mails hoje de tarde e eu acho que essa aqui talvez não precisa ser falada. Qual é o melô do quê? Melô da... Deixa assim. Deixa assim? Melô do quê? Melhor não. É melhor não. Roger Cassel mandou pra gente. Valeu, Roger. Obrigado, Roger. Não aproveita pra falar agora, porque que eu não falar pude, o quê, pude cara? Falar. Não, eu vou falar. Eu vou falar. É que novamente estou sendo... eu falo eu porque é comigo mesmo que acontece. É teu, não é que seja meu programa, mas é pra mim que as pessoas vêm manifestar os seus descontentamentos a respeito do programa. Eu estou sendo assediado mais uma vez por pais e mães que escutam o mais programa. Mais por mães. Não, pais e mães, é igual. Por pais e mães que escutam o programa e me reclamam, dizendo, ah, não dá, vocês ficam muito bagaceiros em algum determinado momento lá, e aí eu tenho que explicar algumas coisas pro meu filho, eu não tenho paciência, não tenho jeito de explicar, e eu acabo achando mais fácil desligar o rádio ou trocar de estação. Não faz isso. E aí eu falo pras pessoas, pois é, agora vocês entendam a minha situação, que tento botar, impor isso lá no programa de uma maneira tranquila, mas eles não entendem. Então hoje, numa rápida troca de e-mails aqui, e eu até aliviei o Mr. P dessa jogada aí, porque é tão maduro que não nos brinda, não nos presenteia com situações deste naipe. Isso vem do P, aliás, perdão, vem do Potter, vem do Piangers, vem do Porã. Não, eu não, mas... Vem da caixa baixa do programa, o Duda Garbi, o Pedro Smanioto. Então, mais uma vez, é a chance temos de resgatar a família como audiência do PB. De dizer para os pais e mães o seguinte: acredite que nós estamos mudando. Nós estamos tentando fazer um programa família e as pessoas que aqui trabalham estão tentando entender como é que isso funciona. Certo? Isso aí. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado pela sua confiança. Eu quero dizer, pelo crédito que temos. Eu queria falar também. A nossa audiência. Eu quero dizer, Féter. Pois não. Pode falar, Porã. Pode falar na minha frente. Que eu me comprometo com essa mudança. Me comprometo aqui. Porque eu sei que é possível mudar, Féter. É possível mudar as suas atitudes. E que eu também sou um cara família. Muito e quero bem, que meus filhos escutem esse programa. Então você fale para os seus amigos, para suas amigas. Deu para voltar a escutar o Pretinho. Os guris não estão mais tão bagaceiros. O Féter puxou a orelha da caixa baixa e aí agora vai estar todo mundo muito feliz. Eu falo isso pro Potter, ele não me ouve. Todo mundo ouvindo o programa. Eu sempre vou na onda do Porã. Eu vou assumir aqui. Eu vou junto. Fala, Santaninha. Eu vou parar de fumar. Não. Não vai, não. Não mente pra nós. Se não tiver mais nenhuma bagaceirada neste programa, eu paro de fumar, Porã. Então tá. Porque tu és um mau caráter. Não, eu não sou mau caráter. Tu não me conhece. Olha aqui, eu achei espetacular, vocês repararam quando o Féter começou a falar, me lembrou o Fernando Henrique Cardoso. Eu gosto muito do Fernando Henrique Cardoso. Eu quero ler um e-mail aqui, Eu também gosto muito do Fernando Henrique Cardoso, hein? É um grande magnata. Muito bem, Paulo. Um grande magnata. Vamos botar o dedo nessa ferida aí. Boa. E vamos resolver esse negócio aí. Eu quero ler um e-mail, Davi, pedir licença aqui, usar tua vez na rodada. O programa é teu, tu pra ler um e-mail do nosso ouvinte Alexandre de Joinville, que ele diz assim: Pretinho faz bem ao trânsito. Percebam onde eu quero chegar com esta mensagem. Senhores, favor ler no Pretinho das 18. Obrigado. Gostaria de agradecer a cada um dos integrantes do PB. Agradecer profundamente. E vocês podem estar se perguntando, mas por quê? Por quê, meu? Por fazer a jornada de milhares de pessoas que, após cansativas horas de trabalho, pegam seus automóveis e enfrentam os trânsitos caóticos de nossas cidades. Hoje vejo pessoas rindo dentro de seus automóveis, mesmo estando paradas por muito tempo presas em filas no trânsito. Como estariam estas pessoas sem ouvir o Pretinho? Com certeza impacientes, buzinando, brigando com outros motoristas e, enfim, destruindo sua própria saúde mental. É péssimo enfrentar o trânsito nos horários do Pretinho, mas confesso que muitas vezes chego ao meu destino sem mesmo perceber o tempo que fiquei preso. Pô, que legal. Quantas brigas, buzinadas e até porque não infartos foram evitados, pois relaxamos rindo com vocês. Já que não podemos esperar quase nada de nossos governantes no que tange a melhorias no sistema viário, fica aqui o meu muito obrigado. Vocês fazem um bem enorme ao trânsito. Abraços, Alexandre de Joinville. Pois Alexandre de Joinville pode ouvir também o Pretinho Básico com seus filhos dentro do carro sem passar por nenhum constrangimento. Nós estamos assumindo este compromisso com a nossa audiência. Obrigado, Davi. Vai lá. Dando sequência, então, a nossa... Quem é a palavra agora? Muito de bom. Uma esposa, né? Sim. Que está falando do seu marido. Sim. Olha, ela bota aqui. O programa mudou, não, que ele falou esposa, eu pensei em falar uma bobagem, não falei. Então, só falou que bonito, pô. Sensacional. O título, inclusive, do e-mail é muito familiar. O cérebro do meu marido. O cérebro do meu marido. O cérebro do marido, hein? Outro dia, isso é ela, né? Limpava a casa e por vezes pedia o auxílio do meu marido, que nada fazia, apenas mudava o canal da TV. Imagina o cara com o controle remoto, né? Sim, tava falando uma coisa importante. Até agora tudo normal. É o último território. Vida normal. É que o último território do homem é o controle remoto, cara. E isso a mulher não pode tomar do homem. É. Deu? Eu mandei rebaixar o meu controle remoto. É, tu sabe. tu sabe que eu dei uma cansada com o controle remoto. É mesmo. Bah. Largou de mão. Sim. É, isso aí não tem volta, hein? Isso não tem volta. É um território que tu tá deixando. É, tomar conta, né? Você tá cedendo um território perigoso. É. Vocês acham que eu tenho... Não, vai conseguir retomar isso aí. Mas a questão não é que ela esteja assumindo o controle remoto. Eu larguei. Tu largou. Ah, bom. É uma opção, aí então. Aí pode. Não, Pia, ele continuando. Vai lá. Enfim, a nossa querida e respeitável esposa, Daniela Antunes, pedia para o seu marido para ajudar a arrastar os móveis mais pesados, que ela tá fazendo uma limpeza. Certo. Né? Já que eu trabalho, ela, a Daniela, de segunda a sábado, para ajudá-lo ao marido com as despesas domésticas. Tá jogando na cara, ó. Joga na cara do marido. Isso. Tenho 3 filhos e cuido da casa sozinha. Pedi algumas vezes, até que me cansei de chamá-lo e falei: eu vou ter que arrumar todas as vezes? Será que tu não percebe que estou precisando da tua ajuda? Acho chato ter que chamar o tempo todo. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ai. Eu tinha uma namorada, cara, que ela tinha um defeito que é o seguinte, assim, ó. Vou dar uma dica pra mulher, tá? Um só defeito. A mulher tá lá varrendo, tá? Ela tem que falar assim, ó. Por exemplo, como é que faz? O que que ela tem que falar, tá? Eu sou a mulher do Maurício. Maurício, me ajuda aqui com a arrastar a geladeira? Aham. Uhum. Beleza, o Maurício já entendeu o que que é. Beleza. Tá pedido. Aí o Maurício vai ou não vai? Não, eu tinha uma namorada. Isso vai, todo homem vai ajudar a arrastar a geladeira. Tinha uma coisa muito irritante que ela fazia o seguinte. Ela tá lá arrumando, ela fazia só assim. Gigante! Que é um apelido. Como é que é o negócio? O teu apelido era gigante. Nesse namoro. Ela chamava de gigante. Ela namorava uma anã, então, é isso? Não, mas ela era... Mas por causa do meu muque. Ah, do muque. É muito forte. Permanece gigante. Olha que batatão, hein? Duro, né? Depois que ela gritava gigante. Aí ela gritava assim, gigante! Aí ficava aquele silêncio. Aí tu falava, o quê? Aí ela, vem aqui! Ai, cara. É um tédio essa relação. Aí tu levanta as patas daquela mesinha. Tá ali, larga aí a cerveja. Aí chega lá, aí ela fala assim, tu viu aquela bolsa vermelha? Por que que ela... eu não tinha visto. Me traz a bolsa vermelha. Por que vermelha, que ela não gritava já toda a informação no começo? Entendeu? Isso é muito. Sabe o que aconteceu? Eu acabei o namoro por causa disso. Muito bom, bem, pô. Então, é bom que as mulheres aprendam. Eu só queria dizer. E hoje ela tá com um cara rico, famoso. Tá no Rio de Janeiro. Eu não sei se o Davi terminou o e-mail de Daniel Antunes. Mas, por favor, termine, Davi, porque eu tenho uma observação a fazer. Por favor, Davi. E aí, o marido, ó, respondendo aos chamados dela, largou o seguinte. O cérebro do homem não está programado para ver a sujeira se você não me disser o que fazer. Porra, não vou poder te ajudar. Isso muito aí, bom. Comunica. Isso. Viu? Então, só para concluir, terminar, né? Sim. A Daniela Antunes, né? Que é a nossa esposa, ela teve que nossa rir. Esposa? Nossa esposa? Sim, em questão. Que... Nossa esposa em questão aqui. Senhor Davi, eu estou... Pegou a mulher do e-mail, né? Olha, o Davi já adquiriu. Não, Paulinho. Eu estou inscrito depois do Porã. Tá bom, tá bom. Beleza, tá bem. Tu vai falar lá pro então 7 aqui. Davi Porã Pi. Então ela tá dizendo que ao ouvir o programa, ela concluiu que é isso mesmo, que nós homens não temos essa cognição. Não, quem não tem é ela, é a mulher, né? Que não consegue ligar o... A gente chama a mulher pra alguma coisa pra ajudar? Não, olha só, eu vou dizer como é que ela é em casa, tá? Eu quero a lanterna, independente do que paguei. Linda, traz a lanterna! Perfeito. Acabou. É isso aí. Ela entendeu, ela obedeceu, ela resolveu o meu problema. Eu quero dizer pra essa moça... De uma só vez. Quero dizer pra essa moça, Daniela Antunes, ouvinte do Pretinho, casada... Três casada, filhos que toma casada. Conta da casa, eu quero dizer pra ela o seguinte... Ah, fala, por exemplo. Você... Atenção, pessoal. Você, Daniela, tem um homem na sua casa... Calma, ele nem concluiu. Assim, eu não preciso esperar o Porã concluir pra aplaudir. Não. Obrigado, Maurício. No meio da frase eu tô aplaudindo. Você tem um homem na sua casa que é um homem antigo. Este ser que tem na sua casa é um ser em extinção. Portanto, preserve o homem. Boa. E cuide bem do homem que você tem em casa e Porã. Não reclame. Muito obrigado. Porã, Porã, e agora a responsabilidade do Pi. Pois não, a minha responsabilidade não vai muito ao encontro do que defendeu aqui o Porã. Mas sempre, digo, é sempre de forma assim. Importante que o controle remoto pode e deve estar nas mãos das mulheres. Por quê? Porque, especialmente, A assinatura da TV a cabo deve permanecer com o homem. Esta é a chave. Mas não adianta tu assinar, pagar a TV a cabo e dar o controle pra ela, velho. Não, mas a assinatura é tua. Se tu quiser controlar a mulher, tu tá ferrado. Eu tô sufocando. Eu botei senha na programação lá de casa. Controle parental. Opa! Te entregou, você. Te entregou. É clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Olá! Sou um iPad 2 novo. No entanto, meu dono me despreza. Só fui tirado da caixa uma vez na própria loja, na própria Apple Store, para ser ativado. Mas isso todo iPad precisa para funcionar, é um procedimento padrão. Mas cansei de ser esnobado. Por esse motivo, eu e minha Smart Cover cinza, Smart Cover é a capa que serve como proteção e suporte para o iPad 2, estamos procurando um novo dono. Eu tenho 16 GB, Wi-Fi e sou preto. Queremos R$1.400 pelo conjunto, o que é um insulto, já que um iPad... 1.400. Oh. Já que um iPad 2 com as mesmas configurações custa R$1.649 na Apple Store e com a capa você gasta mais R$149, somando então R$1.798. Quanto cheque dá pra fazer? E nós aqui nos rebaixando por 1.400, já que somos novos e na caixa. É quase R$400 de desconto. Os interessados devem mandar e-mail para seu iPad 2@gmail.com. Certo? Tudo bem. Seu iPad 2@gmail.com. Chegamos também a uma conclusão interessante na tarde de hoje. Não faremos nenhum juízo sobre as ofertas da nossa audiência. Tava nos e-mails isso? Aceita a troca. Tava nas linhas pequenas, tu não leu as linhas pequenas. As letrinhas pequenas. Ah, tava junto ali com ele. Se você imprimir esse papel, você isso, é um tava depois disso, é. Boa tarde, amigos do Pretinho. Estou tentando vender o carro do meu ex-chefe para fim de que ele pague nossas demissões. Ah, olha aí, cara. Pô, que loucura. Minha e de alguns colegas meus. A empresa fechou e ele tá disposto a vender para pagar a rescisão minha e de mais 6 colegas. O carro é um Vectra Elegance na cor preta. Câmbio manual, rodas 17, pneu Toyo seminovo, preto ano 2008. Muito inteiro o carro do chefe, muito inteiro, diz ele aqui. Pneu Toyo? Tabela Fipe 38332 e ele aceita 36 mil. Interessados, mandar e-mail para vendocarrodochefe@gmail.com. Que beleza. Legal. vendocarrodochefe@gmail.com. Era isso por enquanto. Tá bom. Mande sua oferta para pretinhobásico@atlantida.com.br ou classificados@atlantida.com.br. Ofertas de carros e imóveis enviadas para o Pretinho Básico têm 15 dias de graça no Pense Carros e Pense Imóveis da Zero Hora. Não, tô pensando. Voltamos em seguida. Segura a onda aqui na Atlântida. Voltamos com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil, com telefonia Big da Milera Moda está nas ruas, Sicredi. Gente que coopera, cresce. 14 minutos para 7, doutor Alceu. É babamento! Tô muito atrasado de novo, doutor Alceu. Vê se o Cid já chegou. Fala, Cid. Boa noite. Oh, boa noite, Cid Moreira, tudo bem? Não, ainda não tá na hora. Daqui a 10 minutos o Cid, mas por enquanto a gente vai com o senhor mesmo, doutor Alceu. Fiquei muito feliz com suas palavras. Me cortou. Escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Não, pera aí um pouquinho, Cid, desculpa, eu não queria ter te cortado. Quais são as palavras? Você, eu estava me dirigindo pra cá, correndo, fazendo meu Cooper. Ok. E com os fones ouvindo. E você falou que maior fone, hein? Maior fone do mundo. Os maiores fones do mundo. É verdade. Você pode segurar ele um pouquinho aqui? Obrigado. É pesado, ele é bastante pesado. Duas caixas de som. Eu faço, eu estou tinindo. E eu estava correndo. Fazer Cooper pra ficar com o Cooper feito, né? Claro, mas é lógico, desde criança. E aí eu ouvi você falando coisas belíssimas sobre a família e eu estou compactuando, porque apresentei durante anos e anos. Que bom, então os salmos de hoje serão dedicados à família. E eu me comprometo a não usar palavras de baixo calão. Obrigado, Cid Moreira, muito obrigado. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola na Sexta. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter. Parabéns, hein, doutor Alceu? 84 anos, hein, doutor Alceu? É, que beleza. Tá muito bem. Tá bem, negão, hein? Tá muito bem. Tá bem, o negão? cheio doutor de Peter. Pois não, doutor Alceu? Final do tênis, doutor Peter. Como é que foi aí, o tênis, é doutor Alceu? Tá indo. Claro que tá. Ah, não foi ainda? Jogo com Djokovic, Nadal, menos de duas horas não vai, né? O Djokovic tá ganhando já do Nadal. Botou 6-2 no primeiro set. É bom o Djokovic, né, Brito? Olha, bom tenista, é. Olha, ganhou, virou do Roger Federer. É bom tenista. E o Nadal tá ganhando agora, tá 30-2. O jogo vai acabar amanhã às 4 da tarde, mano. Tá bem. É, data mesmo. É, há 2 anos estava lá no Flash Mirror. Doutor Alceu, o senhor viu a lua, doutor Alceu? Pedi pra nossa audiência dar uma olhadinha pro céu neste momento. Pra enxergar uma lua amarela que está... lua que vira na... Tem aquela música do Memé Mansur que diz Sun is coming out for us. O sol está nascendo para nós. Neste momento é The Moon is coming out for us. E tem a música do Caetano, Lua de São Jorge, né, Caetano? Canta aí, Caetano. É lua de São Jorge. Ele não lembra da lua. Não te lembra, passou a tarde comigo, esqueceu da música. Esqueceu do andamento da música. Eu vou cantar pra ti. A música do Exaltação. Ele sabe o pagode, aquele outro lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Caetano é só sabe o pagode. Fake, o Caetano é absolutamente fake. Vai dizer. Mas doutor Alceu, o que mais, doutor Alceu? O Avaí, doutor Peter, não vai poder usar o Lincoln contra o Palmeiras. Porque o Lincoln é do Palmeiras. E o Palmeiras vem mordido, hein? Puta, olha, carinhão. É bom jogador o Lincoln, hein? É verdade. Meu Figueirense vai pegar o Atlético Paranaense. Aonde? Em Atlético Paranaense. E tem a seleção brasileira no... Amanhã, quarta-feira, né, Brito? Com a Argentina. Que horas do jogo? De noite, né? E é na Globo. Ah, é por isso que não tem... Vai ganhar o Brasil, Santana? Eu estava aqui olhando você. Você é amigo do Leandro Damião? Não, não vou com a cara, que é rapaz mau caráter. Ah, é mau caráter. Tu viu o que ele fez no jogo ontem? A demonstração de fair play do Leandro Damião ontem no jogo. Ele acendeu um cigarro para o outro. Então, o outro caiu no chão. Ele achou que machucou o outro e antes mesmo do juiz parar o jogo, ele botou a bola para fora. E ele podia ir pro gol. E podia ir pro gol. E se ele fosse pro gol, ia ser gol, né? Ia ser gol. Porque quando o Davi... fala comigo, ele acendeu o cigarro, Davi, não é mau caráter. Mas tu tá te contradizendo, tu já disse aqui que o Davi é mau caráter, Santana. De vez em quando. Mas aquele foi o Pablo. Aquele foi o Pablinho. Quando Pablinho. Eu acendo o cigarro, não. Esse aqui é o quando Paulinho. Acende... O teu desafeto não tá aí hoje, né, Santana? Onde está aquele vagabundo? Marcos Pianjas hoje não veio aqui. Não, Almir. O Almir. Almir. É que eles vêm juntos. Não gosta, é vagabundo. Não, não faz assim. Ele só vende. Ô, Santaninha, obrigado pela tua colaboração hoje, tá, Santaninha? Mas o cheiro de cigarro tá péssimo. Eu vou pedir pra tu te retirar. Obrigado, Santaninha. Doutor Alceu, acabou aí, doutor? Era aí, doutor Petro. Doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação aqui no Pretinho. Quero mandar um abraço, por falar em família. Hoje é o marco da família aqui no Pretinho Básico. Mandar um abraço pro Domênico e pro Kiko, pai e filho do Bazar Mimo. Bazar Mimo especializado em futebol de mesa, futebol de botão. Pô, demais. Ali na Fernando Machado, cara, tive ali comprando uns botões esses dias e eu fiquei... Puxador? É puxador. É antiguíssima essa loja. É muito antigo, cara. E é emocionante pra um cara da nossa geração lá, que nasceu lá no final dos anos 60 e curtiu o boom do futebol de botão ali nos anos 70, 80 e tal, futebol de mesa, poder reencontrar e rever o Estrelão, as filhas. Bichas, as goleirinhas de filó. Eu era um grande campeão do futebol. Eu jogava muito também. O maior que eu podia fazer, né? O campeonatinho. Eu comecei narrando o botão, A gente sabe. Era feito. Eu vou bater foto, depois nós vamos botar no blog amanhã, que eu tenho ainda o time de botão do meu pai. Que é isso, rapaz? E era na época botão de casaco que eles jogavam. Sim. Era demais. O meu avô me deu um time de botão de casaco uma vez. Eu tenho. Sabe que eu também sempre joguei muito botão. Eu gostava de jogar o puxador aquele, né? Puxador, né? Tinha o panelinho e o puxador, né? Mas no jogo tu tem que jogar com o puxador, tem que levar com o outro que levanta a bola. Eu sempre de puxador, Magnata. Não, tá confundindo que levanta a bola. O puxador é uma categoria. É o modelo, de acrílico. O que não levanta é o cavador. É, o cavador. Mas é que o mesmo time tem o atacante. Não, panelinha não joga. Panelinha não joga, é outra coisa. É que puxador e panelinha não se misturam. Não se misturam, joga ou com panelinha ou com puxador. Não, eu tô falando de botão mesmo, de regra. Puxador. Dentro do puxador tem o cavador. Tem o carregador, o cavador. É que tem uma camada, duas camadas. Meu time é puxador, Magnata. Sabe, meu time lá no Manaus, eu só puxador. Quero médio grande. O bandeja, uma vez, ganhei um botão de osso. E aí eu cheguei pra minha irmã, eu jogando o botão assim no chão, no parquê. E aí eu mostrei pra minha irmã que eu me exibi, tá vendo esse botão aqui? E ela olhando assim, sem muito interesse. É um botão de osso. Botão de osso não quebra. Aí quebrou. E ela olhando. Quer ver só que o botão de osso não quebra? E ela. Vou te provar que o botão de osso não quebra. E ela também sem muito interesse. Cheguei, dei-lhe uma porrada com o botão de osso. Quebrou o botão de osso. Que falta que eu senti. E dentro dessa de botão, vocês faziam também nas panelinhas que normalmente as mães faziam um bolinho e tal. E aí derretia plástico e fazia botão? Claro! A minha mãe... Forminha de empada! Isso, forminha de empada! Sabe o que a mãe fazia? Minha mãe fazia os agasalhos dos jogadores. Ela fazia as capinhas pra guardar. Aí tava dentro da caixinha. Também. Aí eles entravam legal. Em campo com o agasalho pro hino, aí cantava o hino. Aí depois tirava assim. E aí o maior clássico é eu e meu irmão gordo, que nunca acabou uma partida. Sempre acabava 1-0 e depois dava briga. Porque o primeiro que fazia gol vibrava. E aí o outro ficava... pela vida que quebrava os botões. Beijo pro meu tio Jorge, meu tio Clem, meu pai também que joga o botão. Sugestão aí pra galera, se você é pai e viveu essa geração, jogou botão, apresente pro seu filho. É demais. Demais. Vai ali, estrelãozinho. Estrelãozinho, hã? Eles não jogam mais botão? Tem estrelão lá pra vender? Tem estrelão a R$25. E não é um time de botão a 16 pila. E não é esporte antigo. Eu tenho os meus botões guardados numa caixinha, não perdi. Isso não é esporte antigo, não é coisa de querer, fazer coisa dos antigos. Não, não, isso se mantém atual. Modalidade esportiva. Que legal, e salva o filho do homossexualismo, né? O guri que tá jogando botão não vai pro outro lado. Muito bom, Potter. Final do programa. Sensacional. Tava demorando. Bom, cara, tá na hora já quase de entregar pro Cid Moreira aqui, mas vamos dar mais uma rodadinha rápida. Uma piada! Uma piada velha! Piada velha do Morão! É piada ou piada velha? A piada velha pra mim, são novas. É, então tá. Mas e qual que eu vou fazer agora? Piada velha do Apanhe! Travesseiros orientais Tissoco! Agora nas versões Tissoco com pena ou Tissoco sem pena! Eu prefiro o com pena, que é mais fofinho. Peninha de gás, muito legal. E é antialérgico natural. Sim, né? Coisa boa. Aí a Sara tá grávida, né? A Sarinha tá grávida e o Jacó tinha que atender todos os desejos dela. Eu gosto. Era todo dia, de madrugada. Jacó! Me traga uma tigela de macarronada com leite! Putz! Macarronada com leite? Desejo, né? Desejo de mulher grávida. Desejo de mulher grávida, claro. Leite do vaca ou leite da caixinha? Leite do vaca, Jacó! Rápida! E lá vai o Jacó. No outro dia de madrugada, Jacó! Quero comer uma limão e um tacinho de vinha! Putz! Já vou, Sara! Já vou, Sarinha! O limão da verde ou o limão do amarela? Da amarela, rápido, Jacó! Vá buscar, rápida! E Jacó foi enchendo a paciência, né? Até que no outro dia... Jacó! Jacózinho! Quero tomar uma copa d'água com sal! E Jacó não se aguenta... Sara, por que não vai tomar na cozinha? Velha, tá procurando um computador com a tua cara, velha? Então a parada é a seguinte, só a Dell tem notebooks e desktops que mais combinam com você. Você escolhe tudo, a memória, o espaço e até mesmo o design da sua máquina. E o melhor, sem sair de casa, você compra pelo endereço Dell com dois L's, Dell.com.br e recebe na sua porta. Além da melhor tecnologia, no site da Dell você também encontra as melhores ofertas em acessórios, são HDs externos, impressoras, mochilas e muito mais. E você paga tudo em até 10 vezes sem juros. Acesse o site Dell.com.br e confira a oferta do notebook Inspiron 14 com 500 GB de HD e Windows 7, o seu PC simplificado a partir de 10 vezes de R$ 149,90. 10 vezes de R$ 149,90. Dell.com.br. Dell com dois L's do seu jeito. Fala, Cid Moreira! Boa noite. Boa noite, Cidão. Hoje é noite. Seja bem-vindo, Cidão. Muito obrigado, apresentador. Você é o âncora. Eu Alexandre, gosto Alexandre é meu nome. Alexandre, eu às vezes esqueço. O sobrenome é Fetter. Fetter. Com dois T's. Dois T's junto. Ah, dois juntos? Dois juntos. Eu sei, eu entendi. Eu vou falar tá o salve. Tá devagar hoje, hein? Mas é, não, tá meio devagar, né? Tá ainda sob o efeito da corrida, né? O cara, depois que corre, uma horinha, fica ali meio... Mas eu vou meio com o salve. Em transe. Fica meio extasiado, né? É verdade. Vou com o salve. Fica meio ofegante. Vou com o salve. Podem prestar atenção? Estão prontos? Pode fazer silêncio, por favor. Vai sim, dar não vai dar tempo, senão. Pode ir, velho garoto. Diz assim. E a Jussara, como tenho andado distraído. Lembra do Davi? O Davi? Puxa, mas assim opa, eu não desculpa. Posso. O Davi eu lembro. Aliás, nós vamos sair logo mais. Ah, que bom. Que ótimo. Nós temos um lugar para ir. 20 segundos. Vou para tia Márcia. Eu tinha me confundido falando tiara. Agora eles estão compensados. Ah, tia Márcia. Muito importante não errar a tia. Ô, Cidão, vamos fazer o seguinte. Vamos para o sal. Vamos, infelizmente, ter que encerrar o programa porque mais uma, lamentavelmente, vez não deu tempo para te colocar no ar aqui. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 18 horas. Mas antes estaremos ao vivo novamente às 13. Pombas. Quer me xingar de mais alguma coisa, Cid? Pode me xingar, vai. Seu bobalhão. Obrigado, senhor.